Assim como nós que nascemos do ovo, a borboleta nasce também. Só que o ovo dela é bem pequenininho. Também puder, o filho dela é bem menor do que o pintinho. Co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co, co. Bom, vamos contar a história da borboleta, né? Vamos lá! A borboleta põe o ovo numa folha e vai embora, e vai embora, e o ovo fica lá. Lá, lá, lá, lá, lá, o ovo fica lá. Passa o tempo e lá de dentro do ovo sai uma lagarta. Lá, lá, lá, lagarta, sai uma lagarta. Quer dizer que a lagarta nasce do ovo da borboleta? É, mas não parece filha dela, não. Não tem asa, tem um monte de perna, é biluda, diferente, né? É, o pintinho é mais parecido com a gente, né? Tem duas pernas, um pico e é mais bonitinho, né? É, faz piu-piu. Piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Vamos voltar pra lagarta. Faz o toque-toque aí. Lá, lá, lá, lagarta, sai uma lagarta. Lá, lá, lá, lagarta, sai uma lagarta. Já sai com fome, come, come a casca do ovo. E anda e come, come e acha tudo gostoso. Co, co, co, co, co, co e acha tudo gostoso. Um dia a lagarta resolve se pendurar. Troca de pele, joga as pernas fora, fica que nem um pacotinho. Até o nome ela muda. Pupa, pupa, pupa, lagarta vira pupa. Pupa, pupa, pupa, lagarta vira pupa. E ela fica lá dentro do pacotinho? Fica, uai. Parece um drops toda embrulhadinha. Esperta, hein? Vamos abrir o pacotinho? Faz aí um toque-toque. Quando o pacotinho se abre, sai a borboleta toda dobradinha. Força borboleta, estique, estique, estique, estica as asas. Bor, borboleta, vai de flor em flor. Bor, borboleta, tem de toda cor. Bor, borboleta, vai de flor em flor. Bor, borboleta, tem de toda cor. Metamorfose no meio. Ih, agora complicou. Acho melhor a gente subir o tom. Dia borboleta pousa numa folha e põe ovo, toque, toque, toque. A história começa de novo. Na natureza as histórias são assim. Voltam pro começo quando chegam no fim. Na natureza as histórias são assim. Voltam pro começo quando chegam no fim. Yeah!